Lugares que eu passo eu deixo uma arte. No fluxo do vortex, eu penso essas tramidias. Buscando igual nômade, sendo um veículo da paz. Até que me trouxe aqui, não sou escolhido. Eu só me escolhi coletando vivências herméticas que obtive com a magnitude. E hoje, viver uma nova cidade, trampando com veracidade, domando a sombra da luz. Eu fui entender a minha própria entidade, clamando meu Deus na viagem, levando o peso da cruz. Sim, amar é um foco pra reivindicar. Quem reluz, quem vindica, o quem induz, quem vai pular, bate o capuz. Se não, não dá, prefiro evitar falar. Hoje no game, o rap é honra. Sei que você sente o preço em amar. Aceita e veste a peito e assume o papel. Quem quiser respeito vai ter que respeitar e não se comprar. Alívio não é ser livre, aprisionar quem vive. Meu foco vai além da porta. Viver sim é uma crise, complexo igual crime. O surto que me fez acordar. Todo momento prendendo a mais. A vida me ensina a batalha dos homens e o preço que tem que valer. Meu time trabalha caminho de fatos reais. O mundo limita a verdade, degute chegou pra deu barco pra. Prendo dividido entre o certo e o errado. Sei que eu faço bem, mas eu amo o pecado. Cala a boca, eu não sou de recado. O que é teu é teu, não me convém. O que é meu tá guardado, me fala. Quantos morreram se matando, quantos viveram fazendo história. Quase perdi pro crime, um brinde aos de fé. Os que ficaram na memória, vitória. Vence o mal, o desejo foram meus medos. Meu poder é o medo, é natural. Que tal tirar o nóia da lata? É mais fácil ver a união. Comunista e burocrata, nítidas fortes. São lembranças, se a guerra é de ego, favor. Deleite aos seus dedos. Eu dei de cara no vidro, eu não vou negar. Não vou jogar minha cara fora só pra vir brincar. O que minha mente tem de cãibra, ela tem de Nietzsche. Não deixe seu pessimismo se fragmentar. Num rolê de moto com a monotonia, encontrei Deus e capeta discutindo a pauta sobre a monogamia. Meus olhos brilham como taças vazias, vendo taças cheias tornarem-se vazias. Meus olhos brilham como taças vazias, vendo taças cheias tornarem-se vazias. É como que cê entra no beat, é como que cê tá na vida. Acredite, não tem limite, honrando uma história antiga. E a vida desarrumada, flow pra debater política. Na cabeça um país, a minha paz é disciplina. Foda-se quem vai temer. Se o Temer mexe nas leis trabalhistas, trabalhamos pelo rap. Tem mais trabalhos na pista, você pisca. Isso é um déjà vu, de chave na rima. Meus órgãos pulsando rap, a vida se organiza. E o orgasmo é se mover pra mover a geração. Eu sou o mais inteligente ato que vocês fizeram. Honrar o que fala, sem falha tem que honrar. Os mais velhos acham que sabe, o mais novo não pode errar. No mundo mundano fazer valer pelos nossos, pelo nosso sangue. Eu vou mudando o mundo, deixa se envolver, basta se mover. A pureza segue imunda. O caminho é um só, mais de mão dupla. Vem sem cura. Procura os manos. Quem só limpa por fora a alma escura. É um gol de ouro. Música.